coração. Aqui a sofrência é garantida, papai. Tiro é esse. A nossa casa, o que me chama a atenção é a porta e o telefone. Ou entrar, ou tocar, e essa angústia me mata, e o esperar me maltrata. E a nossa cama continua bem daquele jeito que você deixou. E eu lembro as cenas de amor que nem o filme o vento levou. E lá fora tudo parou. Numa viagem feita, sumiço repentino. Chora aqui como um menino. Sou um homem acuado. Numa viagem feita, sumiço repentino. Chora aqui como um menino. Sou um homem acuado. Soube por alguém e que você já tinha um novo namorado. E eu faço o que com meu amor? Faço o que com meu amor? Eu faço o que com meu amor? Se agora não tem jeito, vou querer cicatrizar. Eu faço o que com meu amor? Faço o que com meu amor? Eu faço o que com meu amor? Se agora não tem jeito, não quer cicatrizar. Vou esperar aquela porta abrir e o telefone tocar. A nossa cama continua bem daquele jeito que você deixou. Eu não lembro as cenas de amor que nem um filme o vento levou. E lá fora tudo parou. Numa viagem feita, sumiço repentino. E chora aqui como um menino. Sou um homem acuado. E numa viagem feita, sumiço repentino. Chora aqui como um menino. E sou um homem acuado. Soube por alguém e que você já tinha um novo namorado. Entendeu? Eu faço o que com meu amor? Eu faço o que com meu amor? Se agora não tem jeito, não quer cicatrizar. Eu faço o que com meu amor? Faço o que com meu amor? Eu faço o que com meu amor? Se agora não tem jeito, não quer cicatrizar. Vou esperar aquela porta abrir e o telefone tocar. Sweet Love.